Paz do Senhor. Fui lavar a minha mão, água suja não ia embora, e começamos a usar aquela tecnologia avançadíssima, cabides, pressão com a mão, e a água suja não ia embora. É porque o sifão estava entupido. O sifão é aquela parte do encanamento encurvado que fica debaixo da pia e retém um pouco de água para não deixar o cheiro ruim do esgoto voltar. Bom, limpamos aqueles resíduos do sifão e a água suja foi embora. Comparando com a palavra de Deus e a nossa vida, a Bíblia diz que ela lava a nossa vida, a nossa mente e nosso coração. Mas muitas vezes nós não deixamos a coisa suja que ela lavou ir embora. É porque a nossa memória, o sifão, está entupido. É preciso limpar a memória. A Bíblia fala, não se lembre das coisas passadas. Deixe as coisas passadas. Olhe para o futuro. Eu te aconselho a limpar o sifão da tua memória, para quando a Bíblia te lavar, você ficar com a cabeça e o coração limpinhos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.